Nesta quinta-feira começa March Madness, as loucuras de março. 64 equipes universitárias de basquete que sobraram de 350 que começaram no campeonato. A favorita disparada é a Universidade de Kentucky, que, aliás, abre com a Universidade de Hampton, que ganhou aí na repescagem. Portanto, Kentucky abre com Hampton. Você vai acompanhar tudo o que vai acontecer no March Madness, as loucuras de março, NCAA, o futuro da NBA. Está conosco, está aqui, nesse mês, tanto na Bradesco Esportes FM 94.1, quanto também no Band Sports. Aliás, o Band Sports transmite a sua primeira partida nesta quinta-feira, a equipe de VCU enfrentando Ohio State, 17:30 no Band Sports. Faça sua aposta. Quem você acha que vai levar o título de campeão da NCAA? Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse & Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.